Queimei os pequenos romances da coleção Coração de Ouro. Só restava o nosso. Sabias que não seria duradouro. Só restava o nosso. Sabias que não seria duradouro. Rodeei-me dos teus objetos favoritos. Agora já não me sinto tão culpada. Organizei o remorso. Não encontrei absolutamente nada. Organizei o remorso. Não encontrei absolutamente nada. Um dia é provável que te volte a amar. Mas espero que nesse dia seja tarde demais. Rodeei-me dos teus objetos favoritos. Agora já não me sinto tão culpada. Organizei o remorso. Absolutamente nada. Organizei o remorso. Não encontrei absolutamente nada. Um dia é provável que te volte a amar. Mas espero que nesse dia seja tarde demais. Queimei os pequenos romances da coleção Coração de Ouro. Só restava o nosso. Sabias que não seria duradouro. Só restava o nosso. Sabias que não seria duradouro.